atenção agora. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Vamos! Agora sou feliz, agora vivo bem, com Jesus e mais ninguém. Me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para curar, poder para salvar e para a sua glória nos levar.